Que Deus abençoe a periferia, os irmãos que tá na caminhada. Portanto, se afaste da escuridão enquanto é tempo, ainda há uma luz. Acredite em Jesus, irmão, que você é capaz de sobreviver. Viver. Preste atenção que aqui a ideia é forte, estilo RAP, comunidade mais pobre. O lado esquecido da periferia, que lutam por sobrevivência, lutam por suas vidas. Eu quero é paz e mais. Não sei porque não consigo, faço a minha oração. Peço para Jesus Cristo para mudar este povo, as mentes alucinadas que só pensam em tretas e paradagem erradas. Maconha, merla e coca, cigarro, uísque, cerveja. Você não precisa disso pra fazer sua cabeça, pois ela é feita cheia de inteligência. Passe o preto no branco, saia das transparências. Imagine o mundo sem as mortes, sem guerra. Imagine as crianças num campinho de terra, jogando uma pelada, correndo atrás de um sonho. O mundo livre das drogas, livre do desabandono. Como seria bom? Me diz com sinceridade. Este sonho um dia pode tornar realidade. A união faz a força, quero contar com você. Dezembro 2007, estilo RAP. Na escuridão brilhou uma luz, um caminho seguro direto a Jesus. O sol brilhou no céu, dia se ilumina, um mundo e uma vida pra sua família. Na escuridão brilhou uma luz, um caminho seguro direto a Jesus. Se não fosse Jesus, como seria minha vida? Mas graças a Ele, encontrei a saída, encontrei a solução e um caminho perfeito da discriminação e do preconceito. No rap eu me inspirei, escrevi essa letra que atinge o sistema como se fosse escopeta. Não preciso de arma, não preciso de droga, na favela é assim. Tudo tem uma história, aqui conto a minha. Espero ouvir a sua, ainda quero ver você afastado da rua, longe dessa viagem ou num caminho seguro. Ouço o que eu falo e penso, garanta o seu futuro. Na escuridão. Paz, dê um passo à frente sem olhar para trás, porque Deus está passando na periferia, resgatando as almas, resgatando as vidas. Faço a minha oração, peço a paz a Jesus. Estou trilhando no rap, procurando uma luz, procurando sobreviver e sair deste inferno. Não quero ver você dentro de um cemitério, ver a sua mãe chorando em volta do seu caixão, ver tanta gente falando que o fulano era bom, mas na vida pregressa cometeu vários crimes. Apenas mais uma parte que o jornal não imprime. Mano, escute o que eu falo, procure a sua luz, não os caminhos errados. Não corra este risco, não corra contra o tempo. Não deixe as suas vidas jogadas ao relento. Nosso mundo está cheio de vidas abandonadas, de crianças sem pais, jogadas pelas calçadas. Corre enquanto há tempo, então salve a sua vida, porque Deus está passando é na periferia.